Capítulo 12 da Cidade e as Serras de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 12. Assim chegou setembro, e com ele o meu natalício, que era a 3 e no domingo. Toda essa semana a passar eu em Guiães, nos preparos da vindima. E de manhã cedo, nesse domingo ilustre, me fui debruçar da varanda do quarto do saudoso tio Afonso, vigiando a estrada, por onde devia aparecer o meu príncipe, que enfim visitava a casa do seu Zé Fernandes. A tia Vicência, desde a madrugada, andava atarefada pela cozinha e pela copa, porque, desejando mostrar ao meu príncipe o pessoal da serra, convidara para jantar algumas famílias amigas dos arredores, as que tinham carruagens ou carroções e podiam, pelas estradas mal seguras, recolher tarde, depois de um bailarico campestre, no pátio, já enfeitado para esse efeito de lanternas chinesas. Mas logo às 10 horas, me desesperei ao receber, por um moço da Flor da Malva, uma carta da prima Joaninha, em que dizia a pena de não poder vir, porque o papá estava desde a véspera com um licenço e ela não o queria abandonar. Corri indignada à cozinha, onde a tia Vicência presidia um violento bater de gemas de ovos dentro de uma imensa terrina. A Joaninha não vem, sempre assim. Diz que o pai tem um licenço. Aquele tio Adrião escolhe sempre os grandes dias para ter licenços ou para ter a pontada. A boa face, redondinha e corada da tia Vicência, enterneceu-se. Coitado! Será em sítio que não se pudesse sentar na carruagem. Coitado! Olha, se lhe escreveres, diz-lhe que ponha um emplastrozinho de folhas de alecrim. É com que teu tio se dava bem. Eu gritei simplesmente para o moço que dava de beber ao burro no pátio. Diz à senhora Dona Joaninha que sentimos muito, que talvez eu lá apareça amanhã. E voltei à janela, impaciente, porque o relógio do corredor, muito atrasado, já cantara a meia hora depois das 10 e o príncipe tardava para o almoço. Mas, ao eu chegar à varanda, apareceu justamente na volta da estrada Jacinto, de grande chapéu de palha, no seu cavalo, seguido do grilo que, também de chapéu de palha e abrigado sob um imenso guarda-sol verde, se escarranchava no albardão da velha égua do Melchior. Atrás, um moço com uma maleta à cabeça. E eu, na alegria de avistar enfim o meu príncipe trotando para a minha casa da aldeia, no dia dos meus 36 anos, pensava noutro natalício, no dele, em Paris, no 202, quando, entre todos os esplendores da civilização, nós bebemos tristemente a ademanes aos nossos mortos. Salve! Gritei da varanda. Salve, Domine Jacinti! E entoei para o acolher, num alegre tarantantã, o hino da carta. Isto por aqui também é lindo! Gritou ele de baixo. E o teu palácio tem um soberbo ar. Por onde é a porta? Mas eu já me precipitava para o pátio, onde Jacinto, apeando, contou alegremente os tormentos do grilo, que nunca montara a cavalo e não cessara de berrar ante os perigos daquela aventura. E o digno preto, ofegante, lustroso de suor e lívido sob o esplendor da sua negrura, exclamava, apontando com a mão trêmula para a pobre égua, que solta, de cabeça pensativa, parecia de pedra, sobre as patas mais imóveis que Marcos. Pois se o senhor Fernandes visse, uma fera que nunca veio quieta, sempre para a esquerda, sempre para a direita, pé aqui e pé além, só para me sacudir, só para me sacudir. E não resistiu. Com a ponta do guarda-sol, atirou uma pontada vingativa contra a égua sobre o albardão. Subindo a escadaria ligeira, penetrando no alegre corredor, com a sua janela ao fundo engrinaldada de rosinhas, Jacinto louvava grandemente a nossa casa, que o repousava das rijas muralhas das grossas portas feudais de Tormes. E no seu quarto agradeceu os cuidados maternais da tia Vicência, que enchera de flores os dois vasos da China sobre a cómoda e adornara a cama com uma das nossas colchas da Índia mais ricas, cor de canário, com grandes aves de ouro. Eu sorria enternecido. Então estreitámos os ossos num grande abraço pelo natalício. 38, hein, Zé Fernandes? 34, animal! E o meu príncipe, abrindo a mala, Sóbria maleta de filósofo, ofereceu os nobres presentes que são devidos, como diz sempre o astuto Ulisses na Odisseia. Era um alfinete de gravata, com uma safira, uma cigarreira de aro fosco, adornada de um florido ramo de macieira em delicado esmalte, e uma faca para livros de velho lavor chinês. Eu protestava contra a prodigalidade. É tudo das malas de Paris. Mandei-as abrir ontem à noite. E tomei a liberdade de trazer esta lembrança à tua tia Vicência. Não vale nada. É só por ter pertencido à princesa de Lambada. Era uma caldeirinha de água benta, em prata lavrada, num gosto florido e quase galante. A tia Vicência não sabe quem é a princesa de Lambada, mas ficará encantada. E é uma garantia, porque ela suspeita da tua religião, como homem de Paris, da terra das impiedades. E agora, lavar, escovar e ao almoço. A tia Vicência pareceu toda surpreendida e logo encantada com o meu camarada, que ela supusera realmente um príncipe arrogante, escarpado e difícil. Quando ele lhe ofereceu a caldeirinha, com um delicado pedido para se lembrar dele nas suas orações, duas largas rosas, mais róseas e frescas que as rosas que enchiam a mesa, cobriram as faces redondas da boa senhora, que nunca recebera tão piedoso presente com tão linda palavra. Mas o que sobretudo a cativou foi o tremendo apetite de Jacinto, a entusiasmada convicção com que ele, acumulando no prato montes de cabidela, depois altas serras de arroz de forno, depois bifes de numerosa cebolada, exaltava a nossa cozinha, jurava nunca ter provado nada tão sublime. Ela resplandecia. Até faz gosto, até faz gosto. Ora, mais uma destas batatinhas recheadas? Com certeza, minha senhora, até duas. As minhas rações, em mesas destas tão perfeitas, são sempre as de Gargantua. Não cites Rabelais, que a tia Vicência não conhece os autores profanos, exclamava eu também radiante. E prove esse vinho branco cá da nossa lavra, e louva Deus que amadurece tal uva. E o almoço foi muito alegre, muito íntimo, muito conversado sobre as obras de Jacinto em Tormes e a sua creche que levava a tia Vicência e as esperanças da Vindima e a minha prima Joaninha que tinha o papá doente e o péssimo estado dos caminhos. Mas o entrenecimento maior foi quando, ao servir o café, o criado pôs ao lado de Jacinto um pires com um pau de canela, o seu estranho e costumado pau de canela. Não o esquecerá a tia Vicência. Ali tinha o seu pauzinho de canela. Queria que ele, em Guiães, continuasse com os seus hábitos como em Tormes. E aquele pau de canela foi o símbolo da adoção do meu príncipe como novo sobrinho da tia Vicência. Ela em breve recolheu à cozinha, aos preparativos do banquete. Nós fumámos um preguiçoso charuto no jardim, ao pé do repuxo, sobre a recolhida sombra do cedro. Depois, inexoravelmente, como proprietário, mostrei ao meu príncipe a propriedade toda, com desapiedada minuciosidade, sem lhe perdoar uma leira, um regueiro, uma árvore, um pé de vinha. Só quando a sua face começou a opar e a empalidecer de cansaço, e que do entendimento totalmente atordoado só lhe escorria um vago: muito bonito, bela terra! É que voltei os passos para casa, tornejando ainda numa volta larga para lhe mostrar o lagar, uma plantação de espargos e o sítio onde existira a ruína de um velho castro romano. Ao penetrarmos de novo pelo jardim, na fresca sala, ainda o empurrei como uma res para a livraria do meu bom tio Afonso para lhe mostrar as preciosidades. Uma magnífica crónica de D. João I, por Fernão Lopes, a primeira edição do Imperador Clarimundo, uma enríada com assinatura de Voltaire, florais de El Rei Dom Manuel e outras maravilhas. Ele respirava, fechando o derradeiro pergaminho, quando eu o arrastei à adega para que admirasse a famosa pipa que tinha em relevo na madeira do tampo as complicadas armas dos Santos. Eram 4 horas. O meu príncipe tinha o ar esgaseado e lívido, cravando nele os olhos inexoráveis, olhos em que eu mesmo sentira reluzir a ferocidade. Declarei que iríamos agora ver a Tulha. Mas então, com as mãos nos rins, ele murmurou, humildemente, num murmúrio de criança: não se me dava de me sentar um pouco chinho. Tive então piedade. Abri as garras, deixei que ele se arrastasse atrás de mim para o seu quarto, onde freneticamente descalçou as botas, se atirou para um fresco canapé forrado de ganga, murmurando num abatimento profundo: bela propriedade! Consenti generosamente que ele adormecesse, e eu mesmo desci a verificar se a Gertrudes dispusera bem as escovas, as toalhas de renda, no quarto onde os convidados, em breve, ao chegar, lavariam as mãos, escovariam a poeira da estrada. E, justamente, uma caleche rodava no pátio. A velha caleche do Dom Teutónio, com a parida russa. Espreitando da janela, descobri, com prazer, que chegava só, de gravata branca, sob o guarda-pó, sem a horrendíssima filha. Corri alegremente ao quarto da tia Vicência, que, ajudada pela Catarina, abrochava à pressa as suas pulseiras ricas de topázios. Tia Vicência, chegou o Dom Teutónio. Felizmente vem sem a filha. Não se demora, os outros não tardam. O Manuel que esteja bem penteado, de gravata bem tesa. Vamos a ver como corre a festa. Fim do capítulo 12.